2000 anos atrás. Me desculpe. Exu destranca a rua das almas. Há 2000 anos atrás, vocês conheceram o Evangelho do Cristo, que é o Evangelho de Deus. Vocês tiveram 2000 anos para aprender e colocar em prática este Evangelho. Agora, neste momento, vocês permanecerão com esse Evangelho e receberão do plano espiritual um acrescentar deste Evangelho. Agora vocês receberão um aprofundamento e um complemento para o Evangelho que já foi aprendido por todos. Quando o Evangelho foi trazido por Jesus, muitos ficaram maravilhados e muito felizes com as boas novas. Mas outros não, acharam um absurdo, como por exemplo, amar uns aos outros como a si mesmos e amar aos seus inimigos. Acharam aquilo um absurdo. Agora será trazido um complemento desse Evangelho, e esse complemento não agradará a todos, principalmente aqueles que estão ligados ao poder, às paixões e ao ego. Muitos ficarão e se maravilharão com as boas novas, e outros acharão loucura, fruto de algo da cabeça de um lunático. Será trazido na íntegra e em profundidade, porque assim se faz necessário. Tudo é programado por Deus na infinitude do universo. Tudo obedece uma cadência interestelar, universal. Tudo obedece uma ordem, tudo obedece uma vontade em todo o macrocosmo, que está sempre se expandindo, inovando e sempre sendo criado algo diferente. Conselho: aumentem a serenidade, aumentem a paz, aumentem o amor, ou façam acender a chama do amor, porque os tempos são outros. Assim é necessário. É triste ver a realidade. Foi avisado. Muitos não quiseram ouvir, não acreditaram. Chegou o momento. O arrebatamento está próximo, mas não será da forma que vocês esperam. Muito será feito de forma diferente e, em alguns pontos, será feito como muitos de vocês esperam. Não se assuste, não é necessário. Onde tem Deus, tem amor. Para este momento, é necessário que tenha alguém conectado a esse amor vivo, vamos dizer assim, na terceira dimensão, que consegue conectar e desconectar, fazer e desfazer, construir e desconstruir o que Deus decide. É claro, apenas como instrumento, porque tem autoridade e uma espécie de DNA criado e co-criativo que não foi conquistado, mas sim foi inserido no momento de sua criação para realizar e servir, realizar a vontade dele. Agora, tudo se abre. Tudo se mostra, tudo aparece. O véu finalmente se abre, as cortinas se abrem para aparecer. Não tudo, mas muito do que não se vê. Mesmo não sendo tudo, para muitos é tudo, porque é muito. Muito para muitos, mas para Deus ainda pouco. Chamativo para muitos, mas para Deus muito normal. Novo para muitos, para Deus já existente de toda a eternidade, porque Ele é. E tudo o que já foi, tudo o que é e tudo o que será, Ele é e já sabe. Portanto, nada é novo e nem é velho para Ele. Tudo é. Para nós, criaturas, ainda enxergamos como velho, atual, o novo, talvez inexistente, mas para Ele tudo é. O oculto lhes será revelado. Confia e anda, confia e vai. Assim é necessário. Quando o véu se abrir, as cortinas se abrirem, através daquele que assim se faz necessário que seja feito, toda a proteção estará presente de espíritos materializados, corpóreos, intrafísicos ou carnados, e também com espíritos descarnados, ou extrafísicos. Porque esta vez é necessário que seja diferente. Prantos e choros serão secos, sorrisos se abrirão, felicidade, alegria, mas também, mediante o nível evolutivo desta civilização terrestre, junto com tudo isso, a inveja, a raiva, a sede de domínio, de poder e de se tomar o lugar de alguém. O lugar que não pode ser tomado pela força, muito menos pela inveja, porque falta o DNA criativo, o qual está inserido em alguém e não em outros. Então, não tem como ser feito. Você, dê sua mão. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você terá que ser forte mediante as direções que serão dadas para ti. Está prestando atenção? Você terá que ser forte para executar as direções que serão dadas para ti. Eu vou dizer o porquê. Porque quando as direções forem dadas, você vai questionar muito, porque você vai querer saber se é das trevas ou se é da luz. Pois eu digo que, mediante a importância do trabalho, as direções que vierem para você serão todas protegidas pelo alto. Portanto, preste atenção. Se quiser questionar, questione. É importante que você questione. E lembre-se, você tem sempre o livre-arbítrio para escolher não seguir as direções, mas também arcará com as consequências de não segui-las. Você entendeu o que eu disse? Às vezes, é melhor que se sacrifique uma vida a perder muitas. Assim diz o Deus Altíssimo. Esta vida que parece que se perdeu, nunca se perderá, porque todos são amparados por Deus. E quando parecer que a vida se perdeu e você se sentir culpada, lembre-se que Ele escreve certo por linhas tortas. E muitas das vezes nós não compreendemos que o aprendizado vem de inúmeras formas diferentes. E às vezes o aprendizado vem de uma forma que parece que a vida se perdeu, mas não se perdeu, porque mesmo perdido está aprendendo. Mesmo parecendo que não tem mais jeito, está aprendendo, porque vocês aqui da terceira dimensão enxergam as coisas de acordo com uma vida. Já Deus enxerga as coisas de forma eterna, então Ele não vê a encarnação, Ele vê o espírito e Ele vê o aprendizado que aquele espírito terá naquela encarnação, mesmo se perdendo, que, como eu disse, não está se perdendo. Depois, continua no plano astral e nas próximas vidas. E na próxima, pode parecer também que está se perdendo de novo. Até que um dia não se perde mais e se percebe que nunca se perdeu. Tudo foi aprendizado para que chegasse o momento em que entrasse no caminho. Então entenda que o espírito, em muitas situações e dependendo do momento evolutivo que ele está, ele precisa entrar e sair de corpos até ficar no ponto. Então não se perdeu. Aqueles, por exemplo, que você acha que se perderam na sua religião, mesmo que desencarnem como estão, não se perderam. Isso não existe. Se perder, não existe. Por isso, não se preocupa, nem chora. Só entende e faça o principal. Foque na sua evolução espiritual, porque a caminhada é solitária. Por mais que se tenha muitos ao seu redor te ajudando, a caminhada é solitária, porque nem sempre os que estão ao seu redor vão se dedicar a crescer como você. Se eles não se dedicam a crescer como você, a caminhada é solitária. Esteja acompanhado, mas entenda que a caminhada é solitária. Caminha, anda, enxerga, padece, se alegra, se levanta, cresce. Dói, às vezes não dói. Sorri, chora. Tudo faz parte. Muitas das vezes Deus cria situações na sua vida terrena para que você chore bastante. E às vezes chora muito mais do que se alegra. Chora uma encarnação inteira. Se desespera, às vezes reclama, não percebe que reclama, mas depois vai entender que lá na frente vai sorrir, porque tudo passa, o choro passa, a alegria também, porque a alegria nem sempre dura para sempre. Às vezes a alegria dura muito tempo, às vezes até mesmo milhões de anos. Ela dura tanto tempo que se esquece do que é ser e sentir a tristeza, até que de repente Deus faz você sentir a tristeza, porque a evolução infinita, ela é eterna, e através daquela tristeza você cresce mais, porque se não tivesse aquela tristeza, você não iria conseguir crescer mais, porque o que já se atingiu é tão grande que se estagna, mesmo estando lá na frente, se estagna. Então Deus te causa uma tristeza, e aí você fica um tempo nessa tristeza, e de repente sai dela, e quando você volta, você volta numa alegria muito maior do que aquela que já parecia ser tudo. Assim vai. Assim é a evolução. Deus é o único no universo que nunca se entristece, porque ele não precisa evoluir. Como eu disse, ele é. Então ele é a alegria eterna e plena. Mas chegará um momento na evolução, um momento o qual você não vai precisar se entristecer mais. Você vai crescer sentindo a alegria em cima de outra alegria. E depois outra alegria em cima de outra alegria. Às vezes parece que nada importa mais, até que Deus te mostra algo novo e você se surpreende quando você achava que nada mais te surpreenderia. Depois de tanto tempo, Deus te mostra um novo lugar. Quando você achava que já conhecia todos, porque nada tem um fim, tudo é, tudo existe, tudo será, foi e é, é, foi e será, e sempre é. Então, qual é a caminhada? Você está no início, no meio ou no fim, mas o fim não existe, mas o início também não, nem o presente, mas existe um outro tipo de presente, um presente eterno, um presente que já foi, que será e que é. O que eu disse? O que nós estamos falando? Muitos vão dizer que isso é loucura. Isso mostra que vocês ainda nem foram criados. Vocês ainda estão dentro do ventre do Criador. Porque tem que ter uma preparação até vocês serem criados. Vocês ainda não foram criados. Vocês estão no ventre do Pai sendo preparados. Essa preparação dura bilhões de anos para aí sim vocês serem criados, para viver e enxergar o que deve ser enxergado realmente. Porque os seus 7 superuniversos estão dentro de um ultra-universo, e esse ultra-universo está dentro de outras localizações que vocês não compreenderiam se eu falasse, até porque nem eu tenho esse conhecimento, mesmo chegando onde eu já cheguei. E eu também não vou dizer quem eu sou, quem eu fui e quem eu serei, e de onde eu vim, de onde eu irei e de onde eu estou, quem eu sou. Não sabemos. Estamos ainda descobrindo, até porque eu não sou um. Eu vivo num lugar o qual eu sou todos, e todos somos um. Por isso não falo sozinho, por isso eu sou a voz de muitas consciências. E falo através daquele que já foi levado, onde eu estou, para onde eu irei, para onde eu vou, e para onde eu fui, e para onde eu estou. Quem nós somos. Estamos aqui, sempre presentes, fora do ventre do Pai, nesse momento dentro, mas ao mesmo tempo fora, juntos, ontem, amanhã e hoje, hoje, amanhã e ontem, sempre interligados por toda a eternidade. Alegra-te. Alegra-te muito, porque isso é Deus. E eu digo que aqueles que disseram que não entenderam nada, isso mostra que vocês não conhecem Deus. apesar de estar dentro de seu ventre. Portanto, a partir de hoje, acabou o choro. Acabou a preocupação com o dia de amanhã, porque a preocupação com o dia de amanhã denota que você ainda precisa ficar no ventre de Deus e não está pronto para sair, para nascer. Aquele que se preocupa com o dia de amanhã ainda não pode nascer. Aquele que chora porque está preocupado com o dia de amanhã ou com problemas terrenos que nada significam, ainda precisam ficar no ventre de Deus, aconchegados no seu útero cósmico. Ainda não podem nascer, precisam de um longo tempo de gestação para nascerem, para ver o que realmente é ver no momento, dentro deste planeta, fora dele, em toda a galáxia, em todo esse universo e outros. Vocês ainda estão dentro do ventre de Deus. Jesus já sabe o que é estar fora. Este também. Por isso estamos aqui. Não poderíamos nos manifestar através de outro, porque tudo que eu falei não poderia ser falado, porque não tem esse experimento ultra cósmico universal. Então, filha Sabrina, siga as direções, mesmo que ninguém entenda e te condene. Siga, porque vocês ainda estão dentro do útero do Pai. Então vocês não vão entender nem o que vem de dentro, nem o que vem de fora. Siga as direções, porque o que está sendo feito é para que se nasçam frutos em muitas consciências que estão dentro do ventre do Pai e que precisam de um novo despertar dentro do ventre do Pai para que continue suas caminhadas para daqui a muito tempo sair do ventre e nascerem sem pressa, devagar, em paz. Nada abala, nada é dor. Problema nunca existiu. Só existe o amor, a alegria, a paz e a serenidade infinita dentro e fora do ventre dele, que é a razão cósmica da nossa existência cósmica e universal. Medo não existe, só existe a alegria, a coragem, o amor e a serenidade plena. Esta é a alegria, não como vocês conhecem, mas a que vem dele. Está feito. Estamos juntos, acordamos, externados, vamos falar, Laroejo.